em 12685, alterna 12545. 6685, alterna 125, confirma? Alterna 12545. 12545 ou no 864. Olá 454, boa tarde, Kilo Confere, autorizado Salvador Confins, nível 360, decolada 10, curva direita, saída da Euleda Motiva, via pedal 16. 5421 é o transponde, controle 119, decisão 8. Autorizado para Confins, nível 360, decolada 10, curva direita, da Euleda Motiva, pedal 16. 1454, cotejamento correto, chame pronto no 11. É, dificuldade. Tá. Alfa, reporte antes da Juliette. É, 1-7. Gente, Vitor aqui no Delta, reporte para o cancelamento, altímetro 1-0-1-4, para a sua 9, faz. É, dificuldade. Dólar 167, 84 a bordo, 351, Galeão para táxi. 84, 351, alterna Galeão. Afirmativo, 184, 351, Galeão. 184, ciente, livre táxi até o ponto de espera. Via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste na 04, Mogu. Ciente, via parte Índia, no ponto de espera, 119, 118, 95, ponto de espera. Pastor 1-1, agilizando ingresso Juliette, pátio Índia no ponto de espera, vai chamar a torre. Em 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-4. Feito, senhor Delta. Delta para cima do estado livre, posição na 7, ventona 30 graus 089. Em pesquisa dela. Uno, uno, boa tarde, autorizado Daniel e decolar, posição na 0, ventona 30 graus 099. 167 ali, mantém cabeceira no zero. Delta Sol aos 41 no livre direito, ataque até o Baeté, ao estacionário de frequência. Pioneiro 11, decolado aos 41, no chame controle 19 decimal 8, um bom voo. Controle 198, gato, bom mesmo. Sou November Alpha, mantenha-se em condições visuais. Reporte Paripe, rapaz Paripe vai voar rotatória e faz POB. Gente. Controle, boa tarde, é o Pioneiro 11. Pioneiro 11, contato radar na decolagem, se for para nível 250, sair da Pucas de Par. 250 na Pucas de Par, Pioneiro. Bom, 167 autorizado de decolar, piscina 0, evento 120, grau 099. Bom, 167 decolado 244, chame controle 199 decimal 8, bom voo. Bom, 167 na escuta da torre. São 3290, precisar descida para 2000 pés, na proa de duna, o ajuste é na 013, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, na proa de duna, 013, encontrará estabilizado. Controle Salvador, modelo Gol 1167, decolado na Léo. Gol 1167, contato radar na decolagem, subo para nível 360, Dael, Leda, ótimo. Na Eulê da Morte, na Solina, até 360, 1967. Inicialmente para o Adileda. O Adileda, 67. Azul 4089, boa tarde, informação Kilo confere. Autorizado Salvador Vitória, ISA 340, decola da 10 com curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, nível transponder 5433, 1119 decimal 8, é a frequência do controle Salvador, o Azul 4089. Azul 4089, cotejamento correto, chame pronto no 02. Romeu Whisky Bravo Whisky, sem identificação, chega da Mari, desce para nível 050. Entrando no localizador da 10, pessoal, da 3290. 3290, complete aproximação, torre 118, decimal 95. Prossegue a torre, boa. Índia November Alpha, foi rotatória. Baixou e travou, pessoal. 3290, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde que está livre, reporte no externo, baixado para baixo, NH 1093. 1093, continua a reportar, tá, 3290. No ONU, chame Recife, em ano 2085, alterna 2545. 0 livre pouso, piscina 0 vento 1, 20 graus, 09 norte, confirme, baixado e travado. Baixado e travado, livre pouso na 10, 3290. Gol no 167, chame Recife em 1251, alternando 3395. Recife agora 251, alternando 3395, gol 1167, bom dia. Boa. 267, boa tarde. A informação que ele confere, autorizando Salvador, Brasília, nível 360. Decola da 10, com curva direita, saída Arbó, transição Elefa, via piso 17. 5435 é o transponder, controle 119, decimal 8. Boa noite, 67, cotejamento correto, chame pronto no 09. Lembrar o transporte nacional de 3 milímetros da mão 7, que é legal no 0 na 3. Uno 66, 2h50 Galeão, livre táxi até o ponto esfera, parte principal, Índia, no ponto esfera, torre, e Uno 18, decimal 95, o ajuste no 0 no 3, no voo. Chamou o Sol, é o TAN 3290? Ah, sim, por isso que eu eco. Livre táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, eu vou Azul 4089 aguarda, após a passagem do Boeing da Gol à sua cauda, ordem a equipe de solo, chame para o táxi. O 3290 vai dar passagem ao Boeing da Gol à sua frente, que está iniciando o táxi, está no setor sul do pátio, após a passagem do mesmo ingresso de Juliette 08 ao portão. Bravo Whisky, desça para 2000 pés, ajuste a 0 na 3, livre LS, reporte estabilizado. Mantenha a chegada Whisky, Bravo Whisky. Bom. 1396, chegada Mari, desça para nível 050. A linha mantém que descendo no zero. Estou 454 autorizado, decolado no zero, atenção, não sai 0 grau, 07 não. Tráfego avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 160 graus, 08, não. Livre pouso no 7, 9 graus. 454, decolada 58, chame controle em 119, decimal 8. 19, 454, obrigado. Controle, igual no 454. Controle, Salvador, igual no 454. Igual no 454, contato radar decolagem, escutar nível 360, acelera da EL. 360 da EL, igual no 454. Primeiro Alfa Solo 59, autorizado da X-Track, táxi até o Pote 4, reporte livre na pista. Gol na 454, inicialmente Leda. Ok. Confirma, 454. 340, 77, Galeão, Livre Táxi, Índia, no ponto de espera, Torre, 118, decimal 95, ajuste na 03, Movô. 8.95. Ok. Controlamento de Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Whisky Bravo, Whisky passou dono estável e aliás pista TS. Whisky Bravo, Whisky, continua a aproximação, reporte no externo, baixado e travado, altímetro no 0 no 3, está fazendo a 9 estágio. Ó, capa, vai reportar no externo com cheque de trem, 1.003 ajuste. 4.50, tá ligado, Motiva? Motiva é área de centro Recife, inicialmente vou em Leda. Fechou, Leda, 454. Externo, baixou e travou as rodeiras, Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, gente, livre pouso, pistola 0, ventou 960, grau 089. Livre pouso, Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, confirma o pátio após o pouso? É lá na, como chama, Aerostar. Gente, Aerostar, pra ser já avistado. Quatro zero, esse nome visual com linha de curta. novamente após a passagem do tráfego Enem, mantém cabeceira no zero. Alfa, Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, na Quebec, mantém a posição e chame a torre novamente em 118.95 para o término do táxi. 5-0. Coluna 454, chame Recife, 1251, alterna 13395. Como 3295? 3395. Poxa, 2395. Azul 4089, decolada 05, chame controle 1998, bom voo. Controle 1998, grato 4089. Papai Romeu Lima Alfianque, Lima, confere, decolada 17, pátio 5. Gente, pátio 4, autorizado Salvador para Serra, novembro, novembro uniforme, nível 280, decolada 17, curva à direita, saída da El, transição Coral, 5431, eu transpondo controle 1, 19.8. Lima, Alfim, aí, cotejamento correto, confio no teu aberto. Feito acionamento, táxi é com a torre, 118.95, ajuste no 013, bom voo. O Gol 867, após a passagem do Lier, é a sua cauda, quando a equipe de solo chama para o táxi. O senhor está autorizado, após a passagem do Lier, já é a sua cauda. Controle. Confirma na matrícula, Papa Romeu. Ciente, hotel, hotel, sim. Informe, PAB. Sim, autorizado pela Xé. Reporte farol de Itaporanga, aguardando o contato radar. Reporte farol de Itaporanga. Gravo visto autorizado, cruzamento 1735, táxi até Aerostar, reporte livrando a pista. Para vista ao estacionário de frequência. Cinco dois quatro zero, tira da Mari, desça para nível 050. 050, da presença ou não, Léo? Então. Gol na 396, estabilizado localizador. Gol 396, torre 11895. 1895, gol na 396. Romeu Hotel, Hotel S6, para cruzamento, chame torre, em 11895. Sensações. Você manda 3 horas de autonomia? Taxway, mantendo esse caos do farol de Itapuã e aguarde para o cruzamento do campo. Aguardando em Itapuã. Hotel Hotel X-Tray, virtual com o Boeing 737, aproximando da final do 90. Aguarde. Afirmativo, visual. Sente, aguarde para prosseguir a retaguarda do táxi. 339. Com o Hotel 3315, bom dia. Boa. Comandor igual na 396, estabilizado visual, baixou o travão. Bom, na 396, livre pouso, pista 10, ventou, não passa 0 grau, 07 mais, traça de leve estado, QNH1093. Para informação, à sua direita, um helicóptero realizando 36, correção, mantendo a vertical do farol de Itapuã, não interfere na sua aproximação. Sente o no 396, sentido o tráfego livre pouso, 10. Lima Alfa Yankee a linha e mantém cabeceira no 7. Turk, trem tem condições da presente para seguir a retaguarda do tráfego? Trem na escuta da torre? Afirmativo, Trita. Prosseguindo com o cruzamento. Tente reporte livre nacional do 1-0. Muito bem, a 7 ali, manteiga do 0-0 após a passagem do tráfego Boeing 737 da companhia. Com a torre ativo 5240, solicita a torre de TAP. TP 5240, mantenha a chegada. Gente, já mantém 5240. Solo 1-4, livre direita, chame solo 1-2-1, correção 1-2-1, decimal 9. Então, 3193, galinha 1360, aprovado, via pêndulo 1-0, SMAP, após conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, curva direita, lenda após voa direto, posição motiva. Transponder 5442, controle Salvador 1-98. Agilizando, por gentileza. Sim. 5474, autorizado LS, exit pistola 0, reporte estabilizado. X96, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. X262, Vitória da Conquista, aprovado nível 180. Decola da pista 1-0, perfil de saída arbórea Lefa, curva direita. Transponder 5454, controle Salvador 1-98, confirmando rota Lefa, DCT, Oplor. X-Ray, livrando a sinal da 28, aguarde a transferência. Aguardando. Ou 1-867, autorizado de colapso, 1-0, vento 1-30, grau 069. Mal sem aqui para informação, vai dar mais um minuto para decolar. Vem 199, decimal 8. 098, aqui vem. Decolador 1-7, chame controle em 1-9-8. Bom voo. 9-8, bom dia, 1-8-6-7. 20 milhas fora. Porto Alegre. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, 1-8-6-7. 1-8-6-7, boa tarde, 360, vigilância. Boa tarde, 360, vigilância. É estabilizar, já visual, 5474. 5474, complete de aproximação, torre 18, 95. 18,95, boa. 2, Salvador, Trip 5474, estabilizado. Trip 5474, traço 19, estado, continua aproximação, é ponte no externo, baixado, travado. Altímetro 1093. Portaria baixada, travado, 5474. Desajustou no 03, redução para 2109. S3000, 03, redução para 2109. 1-1-9, decolado aos 1-9. Já me encontrou nenhum 1-1-9 desse mal 8, bom voo. 24-18, Limão Sianque, boa. Salvador, muito boa tarde, Salvador Lima Alfa Yankee, no perfil da Gael. Lima Alfa Yankee, boa tarde, contato radar, suba para o nível autorizado, saída da El. Autorizado direto Leda. Nível autorizado direto Leda da presente, o Lima Alfa Yankee, acende 280. Baixou e travou, trip 5474. Gente, confirmando livre pouso, vento agora 1-0 grau 07. Livre pouso 5474. Desça para 2000 pés, redução para 1809, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000, reduzido para 1809, vai reportar estabilizado, DP5, 247. Chama o seu Tantra 3, 2, na meia. Deixa a manhã, tinha um capo Fortaleza. 474, são os 2, 2, direita, chama o 1, 2, 1, decimal 9. Livre à direita, 1, 2, 1, decimal 9, trip 5, 4, 7, 4, 7, 4, ingresso alfa, quilo 4, 3. Fica tentando o canalizador, quando lá. Quilo, número 3, atenta. 3296 para o Santa. Estabilizado, Xanel 141. Xanel 141, no complexo final, torre 118, mano. 7950, abaixado. Torre, Salvador, Xanel 6141, abaixado, abaixado. Xanel 6141, livre pouso, Xanel 0, vento 160, grau 079. Livre pouso, Xanel 6141. Desenho me autorizado Fortaleza, nível de voo 370, prossegue na Pesula 19, decola pistão na zero, curva esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Momo, transição frotis. Acena no transponder 5451, controle Salvador 119, decimal 8. Estabilizado no localizador 35240. 35240, complexo final de chama torre 11895. Completa chama torre 2295, obrigado, daqui a pouco 5240. Sena NEA 320, boa tarde, autorizado direto do NAD 4250. Torre Salvador, muito boa tarde, trip 5240, tá? Fui a 10. Trip 5240, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Número 2 para pouso, quem negar no 0 no 3, tráfego já avistado. Certo, vai aguardar autorização, 5240. Solo 26, livrando direito, chame solo 121, decimal 9. Salvador, 061, grau 069, confirma baixado travado. Baixado travado, livre pouso 5240. 41, queria confirmar a temperatura. O quê? Temperatura 29. Bacana 6315. Bacana 6315, boa tarde, sua identificação. Autorizada a chegada Amanda para o nível 050. Autorizado, dona, Bacana 6315. 240, Sol 228, livre direita, chame Sol 1, 21, decimal 9. Direita 219, 52, 47. Número 3 ou número 2, na setor aguarda. 315, redução para 2509, então número 2 na próxima tela. 259, minha 31. Papa Romeu, Lima, Alfa, Yankee, Sam Centro, Recife, 1251 e Alterne, 13395. Tente, 1251, 13395, Lima, Alfa, Yankee, boa. Canamé 320, desce para 2000 pés, vai descer na 013, autorizado na LS, posso estabilizar. 2000 pés, na 013, autorizado na LS, posso estabilizar. Ponto de espera, torre, no 8.95, vai descer na 013, vamos voltar. Direita, 2.895, vai descer. Cuidado, VIP Sol na patinete de táxi. 02262. Só 3193, na escuta. Tem cuidado, VIP Sol na patinete de táxi, 3193. Decola 0 vento 1, 1 0 graus 0 8 9. Autorizada a minha reta lá 0 3 2.